Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem o pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos começar por aí, o Éden. Então a gente tem aqui a imagem do paraíso, né? O Éden é um jardim que Deus preparou e ele colocou o homem naquele jardim, com a responsabilidade de cultivar e guardar no Éden. E é uma imagem, se você parar para pensar, é uma imagem muito prosaica, né? As nossas ideias sobre felicidade são muito mais complexas, mais complicadas. A gente imagina a felicidade, é difícil a gente tirar da nossa mente a posse de certos bens e certas facilidades tecnológicas e coisas desse tipo, né? E outras coisas também, educação, né? Ir para uma boa escola, fazer uma faculdade e ter uma biblioteca, né? É difícil para mim imaginar o Éden sem biblioteca, é complicado. Mas é muito simples, é um jardim. Não tem pecado, né? Sem dúvida. Não existem os problemas que nós experimentamos com o mal nos relacionamentos humanos. Isso não existia ainda. Mas era uma situação em que havia sol, havia chuva, era necessário trabalhar, né? Diz a Bíblia que Deus colocou o homem do jardim para o cultivar e guardar. Era uma relação boa com a natureza. Mas era ali, era vida no mato, né? É basicamente isso. Era uma vida no mato. E não era suficiente o homem estar sozinho, né? É interessante que quando Deus vai criando, Deus vê que é bom, de acordo com o capítulo 1, né? A primeira narrativa. Então Deus abençoa, e no final diz o texto que Deus viu o que ele tinha criado, e ele viu que era, eis que era muito bom. Né? Muito bom. Mas aí depois no capítulo 2, Deus diz uma coisa que não era boa. Não é bom que o homem esteja só. Não é que a criação de Deus não era perfeita, é porque estava no processo, né? E antes de chegar no objetivo, ainda estava incompleto. Então não é bom que o homem esteja só. Eu queria começar por aí. Não é bom que o homem esteja só. Parece então que se a gente fosse pegar a imagem do Éden como referência para a felicidade, a gente diria que é uma situação em que o homem pode exercer seus poderes criativos e dominar a natureza, e uma situação em que o homem não está só. É o que a gente tem ali. Como eu disse, é uma coisa extremamente simples, mas é o que tem ali em Gênesis. Então Deus cria o homem e a mulher a sua imagem e coloca o homem para fazer o que na natureza? Dominar a natureza, não é isso? Exercer o domínio. E esse domínio é exercido através do cultivo, né? O homem entende as plantas, entende os animais, dá nome aos animais, né? Isso não é uma coisa banal, né? Se você ler um pouquinho sobre essa questão, o que significa linguagem, dar nomes, né? É muito mais do que inventar apelidos, né, para as coisas. A ideia é de você estabelecer diferenças, porque os nomes, o nome na visão bíblica das coisas tem a ver com a própria identidade, né, da coisa. Por isso que a questão do nome de Deus é tão importante, né, por isso que as pessoas mudavam de nome quando algo radical acontecia na vida delas. Dar nome aos animais é mais do que você numerar, é você realmente diferenciar a criação, você está fazendo análise, você distinguir uma coisa da outra. Então, por que que esse bicho tem esse nome e aquele tem outro? É porque esses bichos são diferentes, eu sei que eles são diferentes. Esses dois pássaros, para alguém que não observou, podem ser simplesmente pássaros. Eles se diferenciam dos cães, né? Mas para você diferenciar entre os pássaros, você tem que achar outras características comuns e características distintivas. Então, é uma atividade muito séria. Né? Isso é a forma hebraica antiga de dizer que o homem recebeu a responsabilidade de adquirir sabedoria natural, conhecimento sobre a natureza. E é o que ele precisava para cultivar a terra. Né? As pessoas, uma vez eu comentei isso numa classe, estava estudando a Bíblia, e alguém disse que não via nada de tão significativo no fato de o homem arar a terra. Não tem nada de mandato cultural aqui, né? Ele imaginou. Mas isso é a visão de uma pessoa, obviamente, urbana. Né? Uma pessoa que vive na cidade, que acha que a comida nasce sozinha, alguém vai lá e pega e leva para o sacolão, onde ele come. Mas a atividade é uma atividade altamente complexa, a agricultura. Né? Ou, inclusive, na antropologia histórica, tem uma fase, né? Que é quando o homem... O pessoal identifica uma fase quando o homem começa a cultivar, porque tem que desenvolver tecnologia, você tem que organizar o tempo, dividir estações, é um negócio sério. Então, o domínio da natureza é isso, é o homem aprender a extrair o potencial da natureza com a sua atividade criativa. E assim o homem repete o que Deus fez, né? Que Deus criou o homem, ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7. Mas se você ver como que Deus criou o mundo nos 6 dias, você vê que Deus agiu como exatamente como um jardineiro. O jardineiro olha aquilo e ele se identifica na hora. Porque o que Deus faz é separar as coisas, né? Ele vai plantando, separando, dando espaço dos animais, né? Colocando os luminares nos momentos certos. Então, Deus age como um jardineiro cósmico. E aí ele cria o homem, a sua imagem, põe o homem para fazer o quê? Exatamente o que ele fez. Trabalhar 6 dias, cultivando um jardim e descansando no 7º. Né? Como um sinal de que o trabalho dele é dependente do trabalho de Deus. Que Deus cria o jardim do nada, o homem não. O homem trabalha em cima de um jardim que Deus plantou. Então é por isso que a gente precisa do sábado. É para você lembrar que o seu trabalho criativo é relativo ao trabalho criativo de Deus. Então a nossa liberdade não é absoluta. A gente depende dele fazer as coisas. E a incredulidade de trabalhar sem parar. É uma tentação constante, né, no mundo moderno. Mas é incredulidade, porque aí a gente não está, né, confiando em Deus. Mas então, o homem trabalha, domina, né, a terra e cria. Só que ele não vai fazer isso sozinho, porque não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz a adjutora. Né? E o termo aí para adjutora... deu um sentido, e às vezes foi ensinado assim... É muito popular no meio cristão que o homem está fazendo o trabalho e a mulher está ajudando. Né? A função da mulher é ajudar o trabalho do homem. Não é bem isso. Na verdade, os dois têm um trabalho juntos, que é esse trabalho de criar. Né? Em Gênesis 1, se diz que... a Bíblia diz que Deus criou Adão à sua imagem. E aí a expressão que é usada depois para homem e mulher... uma tradução possível é macho e fêmea, né? Ou varão e varoa, umas versões antigas trazem assim, né? Então, Adão não é um nome para só para o homem. Adão é um nome para o homem e para a mulher, né? Tem até um trechinho aqui. Ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Aqui, Gênesis 5. Adão é o nome para o homem e mulher juntos. É o humano, né? O humano está dividido em dois polos. Né? E você precisa desses dois polos para ter a imagem do humano, que é Adão. Mas o que acontece? A expressão ali de auxiliar, em primeiro lugar, auxiliadora ou adjutora, aparece dizendo que o Senhor é o ajudador do seu povo, em vários lugares no Pentateuco. Então, ajudador não tem sentido de um trabalho de apoio, auxiliar no sentido que a gente usa hoje no mercado de trabalho, não é esse sentido. E a expressão idôneo ou idônea tem o sentido de que seja ombro a ombro, literalmente, ombro a ombro, uma auxiliadora que esteja ombro a ombro. Então é alguém que está no mesmo nível, que está participando daquilo. É por isso que tem essa ideia da costela, né? Por que que fala que tirou da costela? É para dizer que foi do lado. Então é alguém do mesmo tipo, alguém do mesmo nível. Então Deus pôs o homem para agir criativamente, para exercer poder, domínio, e diz: não é bom que o homem esteja só. Então aí você tem o relacionamento, a comunidade, né? Um completando o outro, no caso do casamento. Então isso é muito simples, eu disse, é muito simples. Isso é o paraíso, é o Éden, que depois vai ser restaurado lá em Apocalipse, né? Mas o que aconteceu com o homem? Por que que os nossos... Isso parece também uma ideia de paraíso muito até simplória, né? Diz aí, Gênesis 3, que o homem se afastou desse plano de Deus, ele desobedeceu a Deus em primeiro lugar. Então a gente tem duas relações: a relação criativa com o mundo, a relação de amor de homem e mulher, e a relação deles com Deus, a partir de que eles respiram, né? A gente tem que lembrar que Deus fez o homem do pó da terra e soprou espírito. Então esse é o significado original de espiritualidade. É o fôlego. É você ter respiração. É você respirar a partir do sopro de Deus, né? Anima. Anima é o latim, né? É alma. Mas aqui o termo, ele se tornou alma vivente. Mas ele se tornou a partir do sopro. Aí no latim espíritos, no hebraico é ruah. Mas é o sopro. Espiritualidade tem a ver com isso. Por isso que também, tanto no hebraico como no grego, o termo para espírito é vento, né? Tem a ver com ar, com vento. Porque a ideia de espiritualidade está referida analogicamente com a respiração. Então, prende a respiração até você não conseguir mais. Então, você imagina o que significa precisar respirar. Então, numa visão bíblica, espiritualidade teria a ver com isso, com aquilo que te dá vitalidade, te mantém com fôlego. Então, tem três relações. Tem o sopro, que é essa relação com Deus, que é necessário para o homem existir, né? Tanto que o julgamento é: tu és pó, e ao pó tornarás. O que é isso? É o espírito sendo tomado, o fôlego, né? Então nós temos a relação com Deus, a relação com a criação e a relação das pessoas entre si. São três relações, na verdade. Mas no nível temporal, o homem, tendo essa relação com Deus, o que ele experimenta? Ele experimenta uma unidade com o outro, e a mulher é o outro, né? Ou o homem também é o outro para a mulher, mas tem que ter diferença para ser para ter comunidade. E a gente tem a relação criativa com o mundo, que os dois fazem juntos, porque um ajuda o outro, né? Aí vem a serpente e engana, né, o homem. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então eles romperam aí com o vertical, desobedeceram a Deus, não dependeram de Deus, por assim dizer, para respirar. Eles decidiram ficar independentes, prenderam a respiração. Seria uma forma de dizer isso. O pecado é basicamente isso. É uma rebeldia contra... Eu vou viver sem respirar. Não dá. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Então, o que nós temos aqui? A alienação, né? O homem desobedece a Deus, então na hora ele tem que se esconder, né? Por causa da situação de pecado, de inautenticidade. Então é engraçado que antes mesmo de Deus aparecer, eles já tinham feito as roupas, né? Quer dizer, houve uma ruptura no relacionamento do homem e da mulher, e a mesma ruptura no relacionamento deles com Deus. Eles se afastaram e ficaram envergonhados e tudo, e logo depois como tem uma troca de acusações, né? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus pergunta, né? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o que nós temos aqui? A primeira, ingratidão, né? Ele não fala assim, a mulher. Ele fala, a mulher que me deste como esposa. Né? Não, é sério. Quando a gente lê lá Romanos 1, a gente vê que os homens, o pecado original é descrito assim, Romanos 1, né? Como os homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Né? E aí começa a lista de pecados. A gente vai passar por lá depois. Então, o homem está magoado agora com Deus. Ele quer culpar a Deus pela sua desgraça. Ele culpa a própria mulher. E Deus pergunta à mulher, que é isso que fizeste? A mulher diz, a serpente me enganou, eu comi. E aí vem as maldições. Né? Em primeiro lugar, a gente tem uma maldição de Deus contra a serpente e a afirmação de que a serpente vai ser esmagada. Então nós temos uma promessa aqui para o futuro. Mas aí ele diz à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia é que essa expressão, o desejo, é a mesma que aparece quando Deus diz para Caim, que o pecado jaz a porta e o seu desejo será contra ti. A ideia é de uma oposição ativa, não só de desejo no sentido de atração, de paixão, mas no sentido de algo que é contra você. Então, o que Deus diz aqui é que uma luta de poder seria iniciada entre o homem e a mulher, uma inimizade entre o homem e a mulher. Então, a mulher tem o seu desejo contra o marido, e o marido impõe a sua vontade sobre a mulher. Claro que a gente tem aqui na origem o que a gente chamaria de patriarcalismo no sentido destrutivo mesmo, que é o que se repete aí nas diversas culturas, aí, mesmo fora do Ocidente. Mas a gente tem aqui a luta do homem contra a mulher, e é engraçado que ele usa a expressão aqui, ele te governará, ou te dominará. A linguagem do poder na Bíblia é muito séria, a gente não pode passar batido com isso. Em Gênesis 1, Deus tinha colocado os dois para dominarem a criação, né? Juntos, através desse trabalho criativo. E agora, esse impulso de poder, de domínio, ele distorce o relacionamento dos dois. Então, aí você tem uma luta de um contra o outro e um querendo dominar o outro, mas um ganhando, no caso, e que é o fato que está aí, que é patriarcalismo, que às vezes até quando a mulher, como está acontecendo hoje, quando ela quer afirmar a sua feminilidade, isso vem sendo feito, infelizmente, de uma forma em que a mulher reivindica o que há de pior na relação que o homem tinha com a mulher antes, patriarcal e tudo mais. Então ela ao invés de se libertar dessa prisão, ela continua com o domínio patriarcal invertido, né, dentro dela mesma. E aí define o que é a libertação da mulher em termos masculinos, e aí por aí vai. Mas isso é outra história. Aí o ponto aqui é o seguinte, o que Deus diz para o homem? Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, as três relações que são amaldiçoadas. Né? Quer dizer, o homem que vai perder o fôlego, né, dele, ele vai perder, que é o sopro de Deus, a relação dele com a mulher vira uma relação de poder, em vez de ser uma relação de cooperação criativa, e a relação com a natureza é destruída, corrompida. Porque agora, ao invés do homem cultivar e lavrar o jardim, e guardar o jardim, como está lá no Éden, né, o homem agora entra numa relação de luta com a criação. E ele não tira mais do trabalho, vamos dizer assim, a terra não dá mais o fruto de uma forma fácil. Né? O homem não vai mais tirar do trabalho o sentido que ele tirava antes, que é de ser a imagem de Deus. Né? Agora o trabalho é uma fonte de sofrimento. O trabalho fica amaldiçoado, porque a relação criativa com as coisas é corrompida. E à medida que a gente vai lendo a história bíblica, a gente vê que isso vai se agravando. Né? Vai se agravando. Então, logo depois, nós temos... Só um instante. Essa semana eu dava uma aula de filosofia, né? Aí meu professor justificando a questão da tecnologia e sim. tal. Não que ele queria criticar nem nada. Mas aí ele disse assim, o que a tecnologia fez por nós foi, ela destruiu. Acabou com a... Está acabando com o mundo. É. Mas ela ajudou com que a gente... tipo assim, aprimorasse, né? Sim. Tivesse uma vida melhor. É, Então é isso que você está falando. É uma rebeldia com a própria criação. Exatamente. A gente violenta. De acabar com isso para que a minha. Né, para que eu seja feliz. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Vai ser muito sério. Por trás da tecnologia tem a concupiscência. Mas não é que a tecnologia é ruim, não. Porque, como a gente viu aqui, Deus já colocou o homem para tecnologia. É, criar tecnologia no início, porque agricultura é tecnologia, ou técnica, né? Mas envolve tecnologia também, você tem que desenvolver instrumentos e tudo mais, mas num primeiro nível, estágio de desenvolvimento humano, o tipo de tecnologia que seria desenvolvida era esse mesmo. Aí se perguntar, você acha que se não tivesse queda o homem ia criar máquinas e tudo mais? Eu acho que sim, por que não? Tanto que tem coisas que foram criadas depois, como a própria cidade, que na narrativa bíblica ela aparece bem depois. Depois a Nova Jerusalém é o quê? É uma cidade. E o jardim? O jardim está no meio da cidade. Então o problema não é a criação técnica, a invenção. É. Né? A questão é que a gente faz isso agora violentando o outro e a natureza. E a gente não consegue não fazer assim. Vai ser a maldição. Dizer, justificou nisso. É. Mas que a gente acaba. Mas foi bom porque conseguimos. Foi bom. Foi bom para mim, porque para meus descendentes vai ser uma minhaca. Lembra que seja uma coisa de que estava implícito em Gênesis, que o domínio do homem não se restringiria à agricultura, que antes da queda já fala do ouro e do berilo, que era uma resina, e fala assim, aquele ouro era muito excelente. Uhum. Quer dizer, como que antes da queda já é implícito que havia ouro, que era excelente, então o homem ia entrar em contato de uma forma ou outra com esse ouro e com essa resina. Exatamente. Então está implícito ali no mesmo relato de Gênesis que já havia potenciais da criação que seriam desenvolvidos. Exatamente. Quer dizer, aquilo foi dado ali, né? Por que que ia... Isso ia ser dado e ainda citado, né? Ali. Mas a ideia é que o homem aprenderia a extrair e aproveitar esses recursos. Só que de uma forma não destrutiva. Aí, gente, o que nós temos depois dessa ruptura inicial que rompe as três relações? A gente tem Caim e Abel, né? A violência. De cara aqui a gente tem essa a violência. E aí os pecados vão se seguindo. Então tem um resumo interpretativo que Paulo faz desses pecados em Romanos capítulo 1, que é um dos meus textos preferidos. Né? A Gisele tem sossego, né? Toda vez que ela vem eu estou lendo Romanos 1. Mas eu acho que essa é a parte do Evangelho que as pessoas têm falado muito pouco. Criação e queda. Se você fica falando muito de redenção, mas não relaciona com essas outras coisas, não tem sentido. E o que que diz aqui, em Romanos capítulo 1, né, a descrição de Paulo, do pecado? A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E aí ele diz que os atributos de Deus... estão revelados por meio das coisas que foram criadas. Mas os homens que eles fizeram, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é isso? Paulo está dizendo que essa primeira relação foi rompida. Relação com Deus, né? Confiança em Deus como a fonte de todos os benefícios foi perdida. Os homens não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então eles recusaram ver a criação como uma dádiva de Deus. Os benefícios que Deus deu, eles deixaram de ver como dádivas divinas e começaram a não divinos, mas do Deus Criador, e criaram ídolos para atribuir a divindade a esses ídolos e a origem dos benefícios que eles recebiam. Então, esse é o pecado fundamental. Né? Numa outra palestra eu disse que isso é uma falha estética. Né? À primeira vista pode não parecer, mas é uma falha em perceber o mundo como um sacramento. E perceber que o mundo não tem fundamento nele mesmo e que ele é uma dádiva de Deus para nós. O mundo media uma relação de amor entre o homem e Deus. É o Éden que foi plantado ali para o benefício do homem. O sentido último de todas as coisas que a gente experimenta na criação é que Deus, o Criador, nos deu essas coisas. E a gente precisa aprender a agradecer a Deus e glorificar a Deus por essas coisas. Quando a gente para de reconhecer o mundo assim, como uma manifestação do Criador em relação a nós, aí essa é a grande falha. A gente tem que identificar a divindade como uma das coisas criadas. E aí a beleza da experiência do mundo é perdida. Né? E aí o que acontece? O que Deus faz depois? Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração para desonrarem seu corpo entre si. E aí nós temos uma lista aqui de pecados sexuais. Isso não é à toa. Depois da lista de pecados sexuais, que vai até o versículo 27, o verso 28 dá uma outra lista. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, e aí uma outra lista. Né? Paulo, tem uma lógica aqui. Em primeiro lugar, o homem cai na idolatria. Ele deixa de agradecer a Deus pelas suas dádivas e escolhe um ídolo. Aí o resultado disso é um descontrole das suas pulsões. O homem entrega o quê? As paixões do seu coração. E em que elas desembocam? Em primeiro lugar, ele fala aqui que é a desonra mútua do corpo, que para Paulo o corpo, na verdade, é a vida temporal da pessoa. Né? Tanto que em Romanos 12, quando Paulo fala do que a redenção significa, ele diz que a gente tem que oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. É o Romanos 6 também, que ele vai falar sobre a vida em Cristo, depois que você é salvo. Então, ele diz que a gente entregou o corpo ali para a morte, a ressurreição, então a gente tem que oferecer os corpos como servos da justiça. O que ele está falando de corpo ali não é só o corpo material, é a sua pessoa como expressa corporealmente. Então, o que Paulo está dizendo é que quando a gente se afasta de Deus e peca, que a gente tem uma distorção fundamental do desejo que vai levar à desonra dos corpos, do sexo e a violência contra o outro. Claro, que a gente sabe o que está envolvido aí. Isso é uma coisa assim, que tem até uns pontos de contato, e eu não sei quem que influenciou quem aí, né, nessa interpretação, mas tem um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga que sugeriu que talvez o que na psicanálise o pessoal chama de Eros e Thanatos, que são essas duas pulsões, né, de desejo e violência, talvez eles sejam interpretações invertidas de dois desejos fundamentais, impulsos fundamentais que Deus colocou no homem. E que são, na verdade, o desejo do relacionamento, do amor, se encontrar com o outro, e o desejo de dominar criativamente a natureza, que está lá em Gênesis. Deus deu o fôlego para o homem e colocou o homem para quê? É para se unir com a mulher, não é bom que esteja, o homem esteja só, ele faz do mesmo. Adão fala, osso dos meus ossos e carne da minha carne, quer dizer, o desejo de união, né? E Deus colocou o homem para dominar a criação, para exercer poder criativo. Agora, com a queda, você tem a corrupção das duas coisas. E aí o homem fica descontrolado nesse nível dos desejos sexuais, que na verdade é o descontrole de todos os desejos, a gente vai ver na Bíblia que não é só um. E o homem tem a violência, né? Ele começa a usar o poder, não para junto com o outro, para dominar criativamente a natureza, mas é o poder contra o próprio homem. Então essa confusão na nossa relação com as coisas, está lá em Gênesis. Quando a relação que devia existir uma relação de domínio criativo do homem junto com a mulher sobre a natureza. Mas de acordo com a maldição de Deus, no capítulo 3, os dois passam a querer exercer poder um sobre o outro, lá em Gênesis. E isso é a semente da violência. É que quando a pessoa deixa de ser uma pessoa, você vai tratar igual uma outra coisa da criação. E aí, aqui, nós temos essas duas distorções, que é uma distorção que tem a ver com o poder criativo e a distorção que tem a ver com o desejo de união. Então, a amizade aqui é distorcida, inclusive, né? Porque aqui o que acontece? Paulo fala sobre a relação sexual de homens com homens. O que é isso? É a corrupção da amizade, né? Então, você tem uma mistura violenta aí. Bom, o que é significativo aqui para nós? É que, no final das contas, a origem dos nossos maiores problemas hoje está na corrupção de anseios fundamentais que estão lá no Éden, que foram criados lá no Éden. E é por isso que a gente busca a felicidade abusando dessas coisas, abusando do desejo, da busca de prazer e do domínio. E o clímax disso é essa corrupção, essa corrupção na relação de poder, que envolve tanto poder sobre os outros como a destruição da natureza, o abuso da tecnologia. O que é isso? Tudo são distorções na relação de poder. Eu achar que eu aumentando ao máximo a minha liberdade, o meu controle sobre todas as situações, e isso envolve o meu controle sobre as pessoas, e aí isso pode implicar na necessidade de violência contra as pessoas, para eu aumentar meu controle, eu vou ser feliz. Ou que se eu obtiver todos os prazeres possíveis, mesmo que eu destrua o meu corpo, quer dizer, minha vida temporal como um todo, está valendo. Então, os nossos vícios da sociedade moderna e tudo, eles estão relacionados com esse descontrole na busca da felicidade, porque foi rompido uma relação fundamental. E como que a gente retorna dessa situação? E aí estou já caminhando para o fim. Não tem jeito, e esse é meu palpite, na verdade mais que um palpite, não tem jeito de você ser feliz, e isso é uma coisa que o cristão precisa entender, especialmente, apenas reatando o seu relacionamento fundamental, que é o relacionamento com Deus. Ele é fundamental, porque quando ele foi rompido, os outros dois foram destruídos, né? Então o homem passou a abusar do seu corpo e dos seus desejos e ao mesmo tempo começou a ser violento e destruir o outro, né? Isso está lá em Gênesis, é relatado lá nos primeiros capítulos, muito claramente. Mas não é só restaurar a relação principal, porque o homem não foi feito só para respirar. O homem foi feito pó da terra, recebeu o sopro de Deus, e aí o que Deus mandou ele fazer? Deus pôs o homem para dominar a terra criativamente e mandou o homem se casar, né? Quer dizer, ter relações humanas, de fidelidade, de personalidade, que é o que está envolvido, né? Jesus, Jesus, por exemplo, não casou literalmente, né? Ele casou com a igreja. Depois Paulo vai dizer isso em Efésios 5. Quer dizer, o ponto aqui é a comunidade. A família tem um lugar central na comunidade, mas o ponto são relacionamentos humanos saudáveis, né? Ricos. Então, gente, além de restaurar com Deus, tem que restaurar essas relações. Senão não tem jeito. Não tem jeito do homem ser feliz somente com Deus. Por que não? Porque o próprio Deus diz que não. Não é bom que o homem esteja só. Está lá, véio. É difícil para o cristão ouvir isso, né? Que ele é tão espiritual que ele acha que, né? Que é até pecado, né? Dizer que além de Deus precisa de alguma coisa. Gente, num certo sentido não precisa. Aqui, num certo sentido não precisa. Em qual sentido? É que nenhuma dessas relações é a relação fundamental. Você recebe essas coisas da sua relação fundamental. Mas você precisa dela. Você precisa de um corpo para viver, ué. Se você não comer, você morre. Fisicamente, né? Isso é pouco espiritual, reconhecer isso? Não, Guilherme, mas quando Paulo fala, por exemplo, assim, que porque Paulo fala um pouco, ele acha que seja bom a pessoa também ser sozinha para se dedicar a Deus. Sim. Não, tem um contexto ali, né? No caso, quando ele diz isso, isso é uma longa discussão. Eu tenho uma palestra até sobre Coríntios 7, que é o capítulo, eu tenho uma palestra só sobre isso. Naquele momento histórico, isso fazia sentido. Mas isso não significa que as pessoas não teriam relacionamentos reais. A questão não é essa, entendeu? A questão é como que a pessoa poderia servir melhor a Deus e aos outros naquele momento histórico. O próprio Paulo estava solteiro, mas não significa que ele não tinha vida comunitária. A vida comunitária dele era muito rica. Eu não posso entrar em detalhes agora, mas eu tenho uma palestra sobre Coríntios 7. Qual que é o sentido que aquilo tem? E o que significaria para nós hoje? Então, a questão é que Paulo propõe duas formas de lidar com a sociedade do tempo dele, que é uma você entrando e agindo por dentro e a outra você assumindo uma atitude contracultural. E ele propõe que, dependendo da sua vocação, as duas atitudes são válidas. Então, algumas pessoas vão fazer o que, por exemplo, os monges fizeram. Eles vão adotar um estilo de vida alternativo para combater as distorções do sistema por fora. Mas tem outros que a vocação deles é ficar lá dentro e lutar por uma vida transformada naquela situação. E um vai reforçar o outro. Quem está no sistema sustenta quem está agindo de forma contracultural. E quem está de fora precisa dessas relações para poder funcionar, continuar vivendo e tudo mais. Né? Pensa até o caso do missionário, né? Se for para pegar um exemplo bem próximo. O missionário ele não pode ter um trabalho do mesmo tipo, dependendo de onde ele vai ministrar, que uma pessoa integrada no mercado de trabalho de hoje. Mas se alguém que está aqui não bancar o sujeito, em certos ministérios ele não vai poder desenvolver. Mas isso é muito mais detalhado e seria impossível eu tocar nisso agora. Mas, gente, então, o ponto aqui é que o próprio Deus deseja que o homem viva os seus relacionamentos humanos de uma forma sadia e atue criativamente no mundo. E desfrute disso que Deus deu para ele. Uma das palestras que eu dei no último retiro, foi a segunda palestra, o título é O Tempo e a Felicidade. Eu baseei minha discussão em Eclesiastes e relacionei o que Eclesiastes diz sobre o que é felicidade, sobre a vanidade da vida, com a ideia de você viver o presente que Deus dá para você, presente em tempos temporais. Também é o presente em termos de idade, mas viveu no presente. Jesus falou isso, né, para a gente não viver no futuro, viver no presente. Então, em Eclesiastes, eu vou ler um trechinho aqui de Eclesiastes, só para quem já ouviu isso vai relembrar. Eclesiastes capítulo 8. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, quando ele diz em Eclesiastes, quando ele descreve a vida, ele sempre aponta que não existe uma transcendência nas coisas comuns que as pessoas estão procurando, que a vida é vaidade. Mas seria errado ler Eclesiastes como se fosse um texto de desesperança. Eu citei isso aqui, uma vez um pastor disse isso para uma pessoa que era, eu fui professor dela no seminário, ele disse que quando Salomão escreveu Eclesiastes ele estava desviado. Não é bem isso. Eclesiastes, na verdade, é um livro que desmascara toda a confiança nos ídolos, toda a confiança de que você vai garantir segurança absoluta em uma das coisas terrenas. Mas no fim, ele está sempre dizendo que você tem que desfrutar dessas coisas como dons de Deus. E no finalzinho, uma das últimas declarações que ele faz, junta essas duas coisas que eu disse. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada de tuas obras. Falando dessas coisas comuns da vida. Em todo o tempo sejam alvos as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque essa é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Então, o que nós temos aqui em Eclesiastes? Ele desmascara todas essas seguranças falsas e mostra que as coisas não têm sentido nelas mesmas, sozinhas. Ele faz isso o tempo todo. E ele diz que há tempo para tudo, né? Que você tem que aprender a viver o momento. Mas em sete lugares, e no final a gente tem, o último é quando ele fala sobre o jovem que tem que desfrutar a vida, né? Ele é o oitavo lugar. Ele dá essa pista de que, no final das contas, o que você pode fazer é aprender a receber de Deus o seu presente, o seu momento, e desfrutar das coisas que Deus te dá nesse momento. E o que são essas coisas? É a possibilidade de você trabalhar e viver do seu trabalho, e no final aqui ele coloca, e de você ter a sua esposa. Então, novamente, é extremamente prosaico, se você comparar com o que o Éden diz, o que o Gênesis diz sobre o Éden. O que a gente tem no Éden? Basicamente, o trabalho e a família, né? A esposa e tal. E o que a gente tem aqui em Eclesiastes, que é o máximo que o autor pode comunicar em termos de você ter felicidade hoje? É você desfrutar do seu trabalho, dos bens do seu trabalho, fazer o que você pode com sua força, e você viver a vida com a sua mulher. Então, por que que isso soa pouco para nós? Naturalmente, assim, eu estou imaginando uma situação em que tanto um não cristão como um cristão poderia colocar essa questão. Por que que isso soa pouco? Porque a gente busca a realização fundamental em uma dessas duas coisas: o desejo de trabalhar criativamente, de exercer domínio, e o desejo de se unir com o próximo. E como a gente perde a relação com Deus e busca nas coisas do mundo, no tempo, a felicidade completa, a gente distorce essas duas relações. Então, simplesmente você trabalhar e desfrutar dos bens do seu trabalho parece muito pouco para os seus desejos e expectativas de domínio e liberdade individual. E você desfrutar da vida com a mulher que você ama parece muito pouco para os desejos de exploração e do outro, né, para obter prazer e tudo mais, do seu próprio corpo também, como está lá em Romanos 1. Então, como os nossos desejos foram corrompidos, a gente não consegue simplesmente ficar feliz com uma vida simples naqueles termos. Não dá para ficar feliz. Não dá para ser feliz só com aquilo, é muito pouco, né? Por quê? Porque houve essa corrupção. Então, o que seria felicidade, né, a partir da imagem do paraíso? Seria a gente ter uma relação com Deus tal que a gente consegue encontrar o desfrute, a alegria, nessas coisas simples, que são a possibilidade de você trabalhar criativamente sem ter que explorar e violentar a natureza e o outro, e você ter uma relação sadia com o próximo, começando com a família, mas a família é só o ponto de partida, né? Tanto que essa imagem da família é aplicada para a própria igreja, no Novo Testamento e tudo mais. Mas a questão ali são as relações humanas. É você aprender a viver em comunidade e aprender a trabalhar criativamente, sem reclamar e ficar ingrato, né? Como diz lá Romanos 1. É claro, gente, que por causa da queda, a gente não vai ter uma cura dessas duas coisas completa, não. Sempre vai haver uma insatisfação na questão da busca do domínio e da liberdade pessoal e na questão da relação com o próximo. Sempre vai ter, né? Só que a gente o ponto principal é ter uma cura substancial aí. O cristão precisa dar o testemunho da mudança da relação dele com Deus nesse nível temporal, nível dos relacionamentos e na sua presença, na sua relação com as coisas, com o mundo e tal. Nesses dois níveis. Então, eu vou ler aqui, a gente está incluindo, Salmo 128, que é um salmo que resume muito bem isso que eu venho falando. Salmo 128. Olha como ele começa. Bem-aventurado. Que é o termo, a ideia bíblica, né, de felicidade. É isso, né? Não é só uma situação subjetiva, mas um estado. O que é uma pessoa que está numa condição em que ela realmente é feliz? Quer dizer, ela realmente foi abençoada e por isso ela pode ficar feliz por dentro. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o que é isso? É a relação vertical. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, de quem falou? Falou dessa, da parte do trabalho, que está lá em Gênesis, né? Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Ele fala do trabalho, fala da família. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Novamente, como eu disse, é muito prosaico, muito simples, né? Parece tão banal. Mas o que é a bem-aventurança, né, da pessoa que teme ao Senhor? Ele desfruta dos bens do seu trabalho e ele tem uma família feliz. É muito simples. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te prospere desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Gente, nós estamos concluindo então. Então, o que é a imagem do paraíso que eu estou apresentando? Né? Não tem anjo, né? Afa, nada disso. É uma coisa muito simples. Talvez você esteja ainda incrédulo a respeito. Mas se você consultar a sua experiência, você vai ver que, no final das contas, ter mais coisas e ter mais experiências é muito legal. Mas isso não aumenta a sua felicidade. Você pode ir num lugar maravilhoso, ver uma paisagem linda, entendeu? Na hora é uma experiência muito boa, mas eu falei sobre isso nas outras palestras. As experiências do prazer, elas passam entre os nossos dedos. É igual você tomar um vinho ou comer um chocolate. É uma coisa que, ao mesmo tempo que você está sentindo, se você prestar atenção na sua experiência, você vai ver que aquilo está passando. No mesmo momento que você tá desfrutando, aquilo está passando e você não tem como agarrar. Isso é igual agarrar água, você não agarra. Né? Então, essas coisas são legais, mas elas não aumentam a sua felicidade se você... quer dizer, se você não é feliz, você não vai ficar feliz por isso. O máximo que você pode fazer é você reprimir sua insatisfação nesse momento. Né? Você despista, é um anestésico. Essas coisas funcionam como anestésicos. Né? Mas depois que passou, acabou. Então, o que a gente precisa essencialmente é de respiração, é de uma relação, que a única coisa que é você tem essa... A única relação que a gente tem a sensação de que ela é firme, que ela não é uma coisa que está passando, é o prazer de saber do amor de Deus. É a única coisa. Essa relação fundamental. É a única coisa que é estável, absolutamente estável. E dentro do tempo, o que você pode ter de melhor, e isso é o que a sabedoria bíblica vai dizer, o que você pode ter de melhor é você trabalhar criativamente. E aí a Bíblia vai mostrando que esse trabalho significa abençoar os outros, né? O Jesus é o clímax disso, que ele, o trabalho dele, na verdade, foi para salvar as pessoas. Então, não é simplesmente trabalhar e pronto. O sentido pleno disso, você precisa de toda a revelação bíblica para captar. Mas o que você tem é você trabalhar criativamente, desfrutar do fruto do seu trabalho, ter prazer nisso, aprender a ter prazer nisso, em coisas simples, e você aprender a viver de forma sadia os seus relacionamentos, as suas amizades e a sua família. Tudo isso está quebrado por causa do pecado. Mas é possível, com a graça de Deus, você extrair alguma coisa disso aí. Então, a vida no tempo, por causa da queda, o Rodolfo falou sobre a sombra da queda, né? Vai haver um elemento de insatisfação na nossa vida? Vai continuar havendo. Paulo diz que a gente ainda está aguardando a ressurreição. O que é a ressurreição dos mortos? É a possibilidade da gente ter essas coisas dentro do tempo, o Éden, né? não é no céu, é aqui na terra, de uma forma restaurada e plena. Essa é a nossa esperança, a ressurreição é isso. Não é só ter um corpo físico, é você ter as coisas que você poderia fazer com o corpo físico antes da queda, que são essas coisas, você vai poder fazer depois, sem o pecado. Então a gente vai ter essas coisas depois, hoje é incompleto. A gente vai experimentar falha no relacionamento com Deus, distorção no relacionamento com as pessoas, o exercício do domínio, tá? Uma distorção, a gente é violento, a gente se aproveita dos outros, isso existe. Mas experimentar a ressurreição, o poder da ressurreição hoje, é você ter uma as primícias disso já hoje. É o cristão tem que ser alguém que ele consegue ter relacionamentos diferentes, renovados com os outros, e consegue encontrar felicidade no seu trabalho. É o que tem lá no Salmo, no Salmo 128, que a gente leu. E é claro, o que é a missão nossa também? É lutar para que essas coisas aconteçam. Existe uma situação de injustiça, de violência, de exploração, inclusive no trabalho. O que tem que fazer? O caso do Wilberforce, né? Lutando contra a escravidão. A gente tem que lutar. A presença do reino vai ser mostrada aí, na luta para restaurar esse relacionamento. Para ter uma ética que, inclusive no nível sexual, mas nos outros níveis, a gente não use as pessoas e não se destrua por causa do desejo, e ao mesmo tempo em que a gente trabalhe de uma forma que haja o respeito do outro, respeito da natureza e tudo mais. Então, felicidade é você aprender a se satisfazer com isso, a partir do seu relacionamento com Deus, e trabalhar no mundo para transformar essas coisas. É uma coisa simples. E na hora que a gente consegue aprender isso, a vida ganha sentido, né? Você para de viver aquela pessoa que está buscando aquele dia que você vai ser feliz. O cristão não pode ser assim. Tem que ter uma felicidade fundamental, que é o que Paulo fala, né? Entristecidos, mas sempre alegres. Então, isso não está distante, tá? Ao acesso. Mas, para isso acontecer, a gente precisa restaurar essa relação vertical primeiro, né? Mas ela não é tudo. E acho que a grande falha no meio cristão hoje é que se promete que restaurando isso, automaticamente vai ficar tudo bem. E não é assim. Depois que a gente restaura isso, a gente começa a trabalhar para ter uma vida sadia e transformada no mundo. E isso significa transformar o seu ambiente nesses dois aspectos que eu coloquei. Então, essa é a minha imagem simples do paraíso. Alguém tem alguma pergunta? Eu sugiro deixar para o almoço. Porque, a discussão? Porque a gente tem que começar o filme 11 horas para terminar ele tempo do almoço. Sim. Porque, conta aquela experiência sua passando naquele lugar bonito lá. Aí você foi passando. Aí você falou assim, não, vai acabar, meu Deus. Ah, eu vou contar só isso para a gente concluir. Foi interessante. Eu vinha pensando sobre isso há algum tempo, alguns meses. Eu via pensando sobre isso, mas aí, um dia eu estava, eu já citei isso em outra história, eu estava num lugar muito bonito, eu fiquei impressionado com a beleza do lugar, e também com a luz no momento, foi tudo, sabe, o sol, a paisagem, e eu fiquei impressionado com aquilo, mas ao mesmo tempo deu aquela sensação de que, é aquela coisa, não adianta tirar foto, você tira foto para lembrar, né, mas você não segura aquilo. Aquele momento. E aí eu tive essa sensação, puxa, esse trem vai passar. E deu um desespero que aquilo ia passar. E eu fiquei pensando, como que você lida com isso? Como que você pode ter a repetição? Que até uma coisa, né, Rodolfo? Você falou com o Kirk, a gente fala a respeito. Como você pode ter a repetição da alegria, do prazer? Como é que é isso? Mas aí que eu tive uma percepção... de que, na verdade, o que você tem que fazer é agradecer. Se você confia no Deus de amor, e essa é a relação fundamental, você precisa ter esperança. E você precisa saber que o Deus que te deu esse momento, ele vai te dar outro momento. Cada momento tem sua própria beleza. E você não pode se prender, tentar se agarrar naquele que está passando. Você tem que receber cada um que está vindo. Você está dentro do tempo, você não pode querer ser eterno. Então você tem que receber cada momento que está chegando como dádiva, desfrutar daquele momento, agradecer e deixar ele passar. E deixar chegar o outro. Uns vão ser mais difíceis, outros vão ser melhores. Sempre vai ter surpresa, porque de repente vai vir uma coisa ótima que você não esperava. Né? De repente vai vir uma coisa muito difícil, mas você tem que receber o que está vindo. E ter esperança de que na próxima esquina tem uma outra dádiva de Deus. E essa é a ideia que Paulo diz, né? Que o Deus que deu o próprio Filho não vai nos dar com Ele também todas as coisas. Está lá em Romanos 8. Mas isso tem a ver com aquele outro tema, né? Que é o sacramento do momento presente. Aí já estou fazendo propaganda da outra palestra. Então a gente vai encerrar e nós vamos para o café, gente. Obrigado, Deus. Então, são 10h42, 11 horas, vamos piscar.